Dando chegada com o ajuste no 09. Azul 4039, a linha da cola no zero, vento no 1, 0 grau, 0 meia dúzia de nós. Autorizado em marcado solar, no patrimônio. Para 050-35, 217. O 217 autorizado até 4000. Autorizado 4000, 35, 217. .3859, reduza para 200 nós e desça para 3000. Reduzido para 200 nós, descendo para 3000 pés, está 3859. Tango pronto, cópia? Tango pronto, cópia. Romeu Tango autorizado para Serra Juliette Zulu Tango, o nível 105, direto, decola da 10 com curva direita, ingressando litoral, corredor Axé, mantendo restrito 1000 pés, até o farol da barra, liberação do controle. Aciona 5576, controle 120.8. Autorizado, liberação do padrão 1.0.5, da cola da 10, curva direita, corredor Axé, farol, controle 1208, liberação. O transponder 5576. Papa Romeu Vitória com Tango, no pátio 3, está livre acionamento, chame táxi. Livre pouso no zero, vento no 10 grau, 0 meia dúzia de nós. Livre pouso na 10, gol no 605. 4039, decolou 21, chame o controle 1208. Controle 208, azul 4039, obrigado, bom dia. Mativo, informa o Boeing 737 da Webjet. 637-800 está passando tudo na coluna. 538-359. Controle Salvador, bom dia, azul 4039, passando 2500 pés para 360, saída da EL. Azul 4039, contato radar, subiu 360. Subindo 360, azul 4039. Pessoas a bordo? Táxi autorizado via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal, Papa Romeu, Vitória Cutamba.

Bonigo 605, táxi via Alfa, após Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05. Vitor Eco Tango, mantenha a posição. Vitor Eco Tango, mantenha a posição. Mantenha a posição. Chame 118-95 a torre, façam 180 e retorne ao ponto de espera. O senhor passou do ponto de espera. Confirme, tem pouso, livre pouso? Negativo, ok. Reporte na DA aguardando autorização, tá? 3859. 3859, vai reportar. Mantenha o ponto de espera, o Vitor Acutango, chame 118-95, mantenha a posição, Vitor Acutango. Zero, zero grau, zero meia dúzia de nós, o tráfego tinha passado, ponto de espera, agora o mesmo já retornou, ok? Ah, tá, joia. Obrigado, 3859, livre pouso, 590. O Vitor Acutango na escuta da torre? Recife 251 Azul 4039, obrigado, bom dia. Bom dia. Ana chamou para cópia. É o Oceanair 6225. Oceanair 225 para Brasília, copiou 320. Só 3204. Autorizado, descida para 2000. Correção, a rota direto Nizza, November India Delta Sierra Alpha Nizza, após Puído, após Upper Whisky 10, até Formosa, Fox Romeo Mike, após direto. Decolada 10, curva esquerda na subida Momo, após Cogbo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme Cogbo, após prossegue conforme rota direto Nizza. E após conforme, aciona 5575, controle 120, decimal 8. Para Brasília, o 320, Fábio Rosa de Pinheiro. Dúvida. Dúvida da posição do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do saída Momon, após Cogbo, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, Cogbo, e após direto Nizza, e após conforme. Correto, acionamento 225 no portão 1, chame pronto, pushback. Juliette, web 2.6. Via Juliette, portão 02, web 5826. Juliette, pro 02, web 2.6. Paulo Salvador, bom dia, TAN 3859. TAN 3859, bom dia, táxi via Alfa, após Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, portão 9, TAN 3859. Curso localizador, 6302. 6302, torre 19895. Torre 1895, boa, até já. Torre Salvador, bom dia, Oceaner 6312, está 2 milhas de terra. Oceaner 6312, bom dia. Continue a aproximação número 2 para pouso. Continua a aproximação 6312. Vitor Eco Tango, ali mantém, pista 10. Passada a posição pelo 4.3304. Querido, desça para 2.000, autorizado LS, reporte estabilizado. 2.000, autorizado LS, reportará estabilizado o TAN 3304. Solo, voo 923. Dois, três, Guarulhos, copiou 360. O 923 Guarulhos, nível 3620, está autorizado via Pesolu 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após intercepta Pesolu 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5577, controle 120, decimal 8, e aguarde só um minuto para o cotejamento com o 923. Alô, bom dia, 3521-7, Librando, eu escuto. Bom dia, Alfa e Kilo, pátio 3, posição prevista do pátio 3, a posição 04, mesmo assim, fica atento ao balizador. Alfa, Kilo, a prevista 04, 3523, pátio 3, 3217. 923, cotejo, gentileza. Poderia estar com o nosso, responde? 5577. Alto de dano, conforme falando de voo, Guarulhos, 3360, primeiro via Perdulo 10 até a posição Frite, após o Perdulo 16 até Belo Horizonte, após direto Frite, após conforme. Decola da 10 com curva direita na Dael Leda Brite, aciona 5577, controle Salvador 120.8, é o gol 923. Marco 923, portão 62, chame pronto, pushback. Gol 923. Quando você estiver falando mais de Fané, 6225, não vi 01. Autorizado, menos 25 do Oceaner, chame táxi. Estabilizado no INS 3304. 3304, torre 1895. 1895, 3304. Salvador é o TAN 3304, estabilizado na aproximação final 3304. 1895. Opa, desculpe, senhor. Está 1895. Obrigado. Na 6312, solo aos 34, direito no 219. Direito no 219, outro 6312. Salvador é o TAN 3304. TAN 3304, livre pouso no zero, vento 070 graus, 05 nós, reporte baixar travado. Pouso autorizado, 070 com 5 nós, baixado e checado. TAN 3304. Sim. Vitor Eco Tango, chame o controle 1208. Afirmo, chame o controle 1208. Tem aqui, o controle 208, tráfego. Salvador, muito bom dia, o papai meu, Vitor Eco Tango, cruzou o farol do velho. Vitor Eco Tango, autorizado a ascensão 05, mude o código para 5526. 26, subindo até o 050, Vitor Eco Tango. O senhor solicitou 105? Relativo, 105. Está autorizado até 105, quando desejar, direto destino. Tratando, pode ir direto destino após farol da barra? Já tem o critério. Ato. Metriz 1-2, via Juliette, portão 1-0, portão 10. Via Juliette, portão 1-0, solo 37, direito 1219. Direito 1219, 3304, obrigado, vamos passar. Solo Salvador, muito boa tarde, o TAN 3304, Rio Cross, direita, aguardando. Bom dia, TAN 3304, táxi via Alfa, e reporte antes da Juliette para ingresso. E a Alfa e reportar antes da Juliette para ingresso. 3304. 225 na escuta? Na escuta, né, 225. Tem alguma previsão para iniciar o pushback? Está iniciando agora. É, chame táxi, seu nome é 225. 3304, mantém a posição antes da Juliette aguardando. Ok, vai aguardar antes da Juliette, então tá 3304. Gente, Vitor Eco Tango, quando possível estimar de pouso. Gente, Vitor Eco, tão grato. Para o táxi Ocean Air 225, POB de 85, alternando Goiânia, com 4 horas e 30 de autonomia. Direita, Índia Alfa, Ponte Espera Torre 118, decimal 95, altímetro no 019, tem um bom voo, Ocean Air 225. Direita, Índia Alfa, Ponte de Espera da 10, Ocean Air 225. E Torre 1295. Salvador, tá 3663, bom dia. Tá 3304, via Juliette, portão 04. Via Juliette para o 04, tá 3304. Bom dia, tá 3663, Guarulhos, copiou 340, informação em curso, hotel. Então, hotel, só copiou 34. 3663, Guarulhos, nível 340, está autorizado, via Pesulo 10, até Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta pelo Zulu, 16, até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5005, controle 120, decimal 8. Colamo 0, vento no 20 graus, 05 nós. A linha decola, o cinema é 2. Camarada. solo, gol 1923, na posição minha, para possível acionamento. Autorizado, gol 923, chame táxi. Livre acionamento, gol 923. Desça para 2 mil pés, chegada a mar e ajuste no 019. E o ponto de vacuna, presente? Mantenha o perfil. Decolou os 4-6, chame o controle 1208. 208, bom dia. Bom domingo. Controle Salvador, bom dia. Xenér, 6225 no perfil da saída Momo. 6225, com ponto radar, subou 320. 320, com ponto radar, certo.